Portal do Arrocha. Andei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava num grau, até sarei na hora. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo. Tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava num grau, até sarei na hora. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo. Nem quando eu vi, perdeu. E o ladrão levou.